Alô, você está ouvindo mais um podcast do blog Degustibus, não est disputando. Bom, hoje nós estamos aqui conversando, vamos conversar daqui a pouco, né, com o Saulo França, que foi aluno do IBMEC, no curso de economia. Hoje é um economista formado, é um dos economistas mais frescos do mercado, né? Graças a Deus. E a gente vai falar hoje sobre o tema da monografia do Saulo. O Saulo, desde, se eu não me engano, desde quando ele estava no terceiro período, me corrija se eu estiver errado, né? Ele tinha um papo meio esquisitão lá, meio alternativo, meio ripongo, de falar de economia do meio ambiente. Eu sei que tem muita gente que gosta de economia do meio ambiente, eu não sou muito fã, não, e o Saulo vivia falando desse negócio no meu ouvido. Só que ele ia pra internet ficava vendo outras coisas na internet durante o datado no laboratório, não fazia essa porcaria dessa monografia. E aí foi indo, né? Foi fundo, né? Como se diz Foi aí, né? Foi fundo. E chegou a hora da monografia, e eis que o Saulo faz a monografia sobre a economia do meio ambiente. Se não me engano, é mercado de carbono, Saulo? exato. Mercado de carbono? Bom, então, Saulo, conta pra gente aí. Vou fazer aquela pergunta que eu sempre faço. Por que raios fazer monografia sobre mercado de carbono? Que fixação é essa com esse negócio, cara? Olá, Chiquida. Olá, ouvintes do podcast. Olha o cara, tá de traquejo, hein? Ah, tá vendo? Não, bem, um economista só corrigindo, Chiquida, não tão fresco assim. Mas a ideia de. Ficou baixinho aí. Ficou baixo? Pronto, Ah, pronto. desculpa. A ideia de fazer sobre mercado de carbono é porque quando eu vim de uma cidade chamada São Salvador, trabalhei com uma ONG lá. Opa, opa. Opa, valeu. Isso. Trabalhei um tempo com uma ONG lá, de meio ambiente, ajudei a fundar essa ONG, e eu interessei muito pelo lado ambiental. Opa. Eu interessei muito pelo lado ambiental e eu vi nessa nova um produto que Solta está baixinho. tá ruim? Agora, só quando eu chamo, você aumenta o volume. Acabou enfiando o microfone na boca. Então. Mas eu vi no. Eu comecei a ler muito a respeito. Tá na internet, né? E eu interessei muito pelo tema. Eu consegui um livro que era meio ambiente. Você conseguiu um livro? Eu consegui unir uma paixão que Unir. era meio ambiente com uma outra paixão que se tornou que era economia. Então achei fantástico. Aí você fez uma homenagem ao teu ar, então. Você uniu uma paixão com outra paixão e ficou junto com as duas. Exatamente. Exatamente. Eu lá, o rei soberano sobre as duas paixões, ficou fantástico. Que coisa, hein? É bom demais. Poesia, rapaz. Mas a ideia do mercado de carbono é Opa, opa. Alô? Opa, isso. O mercado de carbono ele é um mercado muito novo. Ainda há pouca literatura sobre o assunto. E a Opa, gente opa. pode falar? Como é que tá? Tá ruim. Agora melhorou um Agora pouquinho. melhorou um pouquinho. Tem hora que fica péssimo. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Mas há um interesse geral pela comunidade de ambientalista de conseguir as coisas se alguém está prestando o serviço dele. Antigamente via isso. Tá sumindo muito. Né? Tá, a conexão tá meio ruim. Mas se via muito o mercado ambiental como uma coisa mais social e não como uma coisa, não como um ativo financeiro, uma coisa de valor. Diga. Só te cortando e aproveitando para claro, fechar o volume, né? No Brasil ou no mundo já existe um mercado de carbono relativamente estabelecido? Como é que é isso? Tá. Existem algumas bolsas já constituídas, por exemplo, a Bolsa de Clima de Chicago, que já existe de forma voluntária, apesar dos Estados Unidos assumindo um compromisso de redução de poluentes, tá? Europa já tem também algumas bolsas acontecendo e existem fundos de países europeus, Tá. principalmente a Holanda faz um fundo grande. O Brasil tem um projeto piloto da pobreza, da cidade, pela Bolsa do Rio, de começar a movimentar os pisados. O projeto é um projeto da Bolsa de Valores do Rio. Não. É da BMF, Da né? Mas BMF. quem controla é a Bolsa do Rio. A Bolsa do Rio ela controla mercado de carbono e sobre a Opa. Opa. A bolsa do Rio que controla a metade de carbono e de energia. Uhum. Tá com eles. Tá. E só vem cá, mas aproveita para você falar mais alto mesmo, porque o som tá indo e voltando. Tá muito ruim. É, quando você fala, quando eu chamo, aí é melhor, parece. Não sei porquê. Acho que fica batendo papo o tempo todo, né? Que aí... aí fica bom, né? Mas o. Chegou a ter alguma estimativa? Porque eu acho que dados para essas coisas são. Não sei se são fáceis, né? Não, são muito difíceis dados para o mercado. O mercado de carbono hoje, ele funciona muito caso a caso, como mercado de balcão. Uhum. Ou seja, eu tenho créditos, eu vou direto ao interessado em comprar esses créditos, né? O mercado em si ainda é muito novo, é muito difícil você encontrar dados aí. Então, a gente levantou. A ideia foi levantar a potencialidade de gerar créditos no mercado brasileiro. Tá, entendi. Não através de bolsa, que ainda é uma coisa muito nova. Ele não está consolidado ao ponto de ter bolsa para isso. Tem umas garantias ainda. Falta garantia para o investidor. Tá. Tem garantia hoje que o cara vai realmente cumprir a coisa. Entendi. Então nós temos um problema de marca. Exatamente. Tá. E medir esse negócio do carbono emissão é uma coisa que... Acho que hoje é mais ou menos desenvolvido, não é? Você que entende mais do que isso do que eu, não sei. Como você mede emissões de carbono, essas coisas assim? Tá. Existe isso, né? Existe tecnologia. Existe. Como eu disse, é caso a caso também. Uhum. Acontece, por exemplo, nós vamos pegar um exemplo de caso de lixão. Tá? Lixão de município. Exatamente. Tá. Então você pega, por exemplo, o lixão de Salvador, que está com um projeto desse, construir uma usina em cima desse lixão, que vai captar os gases metano que liberam, da decomposição da matéria orgânica, para poder gerar energia para esse gás metano. Tá. Só para lembrar que uma tonelada de gás metano, ela equivale a 20 toneladas de gás. Desculpa, equivale? A 21 toneladas de gás carbono. Haja flatulência. Exatamente, haja flatulência. Exatamente. Então, você conseguir retirar esse metano da atmosfera? Então, o que se faz? Quando você vai propor isso para a Comissão de Estudos Mundial, que está sob a ONU, né? Você tem que propor para ela uma metodologia. De investigação, uma metodologia de acompanhamento e conseguir provar que está realmente. Então, para cada tipo de projeto, há uma metodologia específica. Entendi. Então, é tudo muito caso a caso. E de tanto em tanto tempo, tem uma condição para poder inspecionar se você está conseguindo cumprir a meta que você estipulou. Tá. Nossa, é geral. Oi? Então a coisa não é geral. Não é geral, específico. Não é geral, é bem específico. Tá, é engraçado. Quando eu fico fazendo esses aí o som parece que volta, é esquisito isso. É, às vezes é um retorno meio assim aqui, funciona melhor. Esquisito isso, né? É. Bom, mas a monografia formou, né, Saulo? Passou. Graças a Deus. Graças a Deus e ao seu trabalho também. É, graças a meu. As noites sem dormir. É, tá aí, olha, acho que você vai concordar comigo, mas acho que, né, quer dizer, primeiro é um tema que você não vê muito na graduação, né, não existe, acho que não é só no BIMEC não, acho que é em qualquer lugar, né. Tema difícil de encontrar mesmo. É, quer dizer, você teve que ralar em cima de literatura, você teve que procurar texto, né, eu imagino que deve ter sido, eu lembro que eu sempre te falei, quer dizer, é um negócio que eu não entendo nada, né. Deve ter sido uma luta bastante pessoal sua, quer dizer, graças a Deus e graças ao seu trabalho, né? E a saúde que Deus te deu, né? Vamos dizer assim, né? Porque acho que até em termos de orientador, de literatura, você meio que deve ter ficado sozinho nesse barco por um bom tempo, né? Aconteceu que eu fiquei meio órfão de orientador. Porque é um tema, como você disse, que pouca gente entende dele. Então tem pouca gente no IBMEC e em outras faculdades também. Eu preciso encontrar alguém que vai entender. Olha só, eu posso te orientar com material que eu conheço do cinema. Então a orientação foi muito mais de orientação técnica de como ser uma monografia. Entendi. Na parte do tema. Porque o tema realmente eu tive que correr atrás. Mas isso eu acho que é o. Aí te elogiando, né? Assim, eu acho que essa é a virtude do bom aluno de qualquer, sei lá, qualquer curso, no caso de economia, né? Quer dizer, mesmo que você não tenha um orientador que entenda do assunto, ou você quer muito fazer esse assunto, porque você gosta do tema, que é aquela lição número um, né? Tem que escolher um tema que você gosta, você corre atrás. Acho que você é um bom exemplo de que essas coisas funcionam. É assim, o cara que tem um tema que ele gosta, ele vai fazer outro negócio. E, tudo bem, eu sei que você ralou muito mais do que um cara que, sei lá, que escolheu, sei lá, vamos chutar aqui, não sei, fazer uma monografia sobre demanda de moeda do Brasil. Né, que é um tema muito mais, embora tenha mais coisa para ler, é mais, vamos dizer assim, é mais fácil achar orientador, achar literatura. Você pegou um tema meio, né, mais ingrato, né? Inclusive até durante o curso, um monte de colega, amigo meu, falou, existe esse tema aqui. É uma coisa que não, você não vai encontrar fácil, não tem gente para te ajudar nisso, não. É o que eu gosto, tem na faculdade. Uhum. É um mercado que eu sempre gostei, você sabe disso, você acompanhou isso. Uhum. Então não tive como escapar dos meus anseios, já estou feliz. Você é escravo dos seus desejos, né? É, não tem exatamente, não tem como fugir, não. Eu sou um cara meio escravo dele, exatamente. Mas tá certo, eu acho que ô Sal, assim, bom, então, quanto a isso, eu acho que, parabéns, né, acho que... Obrigado. Não sou fã do tema, não faço a menor ideia de como é que funciona, acho interessantíssimo o mercado de flatulência, eu vou sacanear, né, o mercado de flatulência, de carbono, né, mas, como é que fala, isso me faz lembrar umas piadas, acho que era do Cacete do Planeta, que tinha umas piadas assim, né, mas, de carbono, elevador, uma coisa desse tipo. Tinha uma campanha, né? Tinha uma campanha, exatamente. Mas, mas eu acho que é legal eu ressaltar esses pontos, né? Assim, pô, o esforço individual, a sua busca pela literatura. E que assim, as coisas, tem umas coisas que podem ser impossíveis mesmo, mas em termos de monografia as coisas são difíceis, mas não impossíveis, né? Na é, minha com opinião, certeza. Né? Você pode até não conseguir fazer o trabalho da sua vida na monografia, acho que é muito razoável que você não consiga, né? Mas também não precisa ser aquela coisa, né, de ah, não tenho tema, não sei, não tenho literatura. Não existe isso. Escreve sobre tudo em economia, né? Então acho que é. Bom, aí a outra pergunta que eu vou te fazer, quer dizer, sai um pouco da monografia e voltando pro curso, né? Eu acho, não sei se é o seu caso, você sempre quis fazer economia, como é que foi isso? Você estava passando na rua, viu um cartaz escrito economia e resolveu fazer, ou você tinha um interesse? Você viu uma menina bacana lá e falou assim, vou fazer economia, que ela deve ser minha colega. Doce ilusão, né? Ledo engano. Era. Mal de mulher na minha economia, difícil. Quanto mais encontrar uma pela rua, só passando minha vida. Mas difícil ainda. Mas, na realidade, eu sempre gostei muito de economia, eu sempre li muito jornal. Jornal? Eu sempre me interessei muito por jornais de economia. Uhum. Meu pai é economista, então... É uma influência de conversa e sentar. Peraí, seu pai é economista? Meu pai é. Economista de mercado, mas é um economista. Uhum. Ué, mas economista de mercado? É que eu tô falando, ele tá, ele mexe no mercado financeiro, né? Ele tem uma. Hoje, é, sim. Ele é economista que está no mercado. Exatamente, eu não consigo conversar com ele, por exemplo, de microeconomia e macroeconomia. Ah, entendi. Então, o negócio dele é mercado financeiro, é bolsa. Tá. É um papo. Que, inclusive, foi a minha visão quando. É, com certeza. Mas não no uhum. micro da coisa. Entendi. Realmente mais de mercado mesmo, análise gráfica, análise técnica. Aham. Uhum. Sua mãe não conseguiu te salvar dessa influência maligna, não? Não, porque não tem como. Não tem como que a gente saia. Você esquece dos seus desejos e dos seus genes. É pior ainda o negócio. É muito pior, a coisa é muito mais complicada. Mas era. A gente sentava, eu e meu pai sempre conversamos muito. Uhum. Ia pra tomar cerveja, sentava e conversava. E não tem como fingir. Uhum. Na realidade, eu fiquei entre filosofia e economia. Filosofia e economia. Putz. Passei por filosofia em Ouro Preto. Uhum. O pai falou que eu ia morrer de fome e que eu não ia sustentar vagabundo. E o pessoal de Ouro Preto te recusou, que te achou muito louco, né? Falou, esse cara não pode ser filósofo, não. A coisa por aí. Aí ele falou assim, ó, eu vou lá pro BIMEC se quiser. Aham. Uhum. Desde estar no BIMEC, que eu acho lá uma faculdade muito boa. Tá. O que aconteceu, então vamos tentar o B-Mac mesmo. Não, mas eu posso falar, Saulo, aqui não tem censura não, aqui pode falar mal do B-Mac também, não tem problema. Se falar muito mal do B-Mac aí eu vou ter que cortar, né, porque meu chefe me demite, né. Mas não precisa, mas não precisa também ficar, né. Você fica escrachando, não. É, mas assim, que, enfim, né, eu sei que... né? Mas é uma verdade, que eu sempre escutei falar muito bem do IBMEC São Paulo, apesar de quando eu, opa, quando eu entrei no IBMEC, a faculdade era muito pouco conhecida. Quando você entrou? No IBMEC? No IBMEC. A faculdade era muito pouco conhecida. Sim, você pegou, você é pegou uma época de transição ainda, né? Exatamente. Onde é que você estuda? No IBMEC? Ah, FUMEC? Não, sou FUMEC? Não, sou IBMEC. Então, ah, é, me fala. Ah, entendi. FUMEC. Fala? IBIS. É, não, FUMEC. Então, e FUMEC, pô. Exatamente. Então, era muito pouco conhecido aqui em Belo Horizonte. Uh-huh. Os amigos do meu pai, pela convivência com ele, eu tinha ouvido falar muito bem. São Paulo. São Paulo. Uh-huh. E eu lia muito. O jornal saía muito notícia. Então, tentar estudar realmente o IBMEC. Porque é um curso um pouco diferente. Uhum. Né, e eu queria ver como é que isso funcionava. Então era realmente um desejo estar lá. Tá. Perfeito. Mas era, a ideia era inicialmente era essa. Aham. Não, beleza. E gostou, Sol? Gosto, o curso é muito bom. O curso é só... Adorei. Não, curso não. Economia. Você gostou de economia? Independente do curso. Muito curso. Muito. Tudo bem, infelizmente eu vou ter que voltar a falar um pouco do curso. Não, tudo bem. Eu coloquei, todo mundo me pergunta o que eu acho da economia, o que eu acho do curso. Eu falo assim, olha, eu vou ficar fazendo o RAM aqui mais vezes, hein. Tá, ok. Eu falei que eu acho que o curso foi feito. Eu me encaixei completamente dentro dele. Na realidade eu me encaixei completamente na economia. Certo. Cada matéria que eu tinha eu achava fantástica. Uhum. Eu gostei muito, realmente. Menos as aulas do Ari, né? Eu acho, né? As aulas do Ari, não, né? Ele não tá aqui, não pode ser. O Ari é complicado, eu quero, sei lá. Não, mas tinha uma contabilidade que é realmente um pé. Contabilidade. É um pé, e algumas sociologia também, às vezes não tinha paciência. Uhum. Mas o curso é muito bom. Microeconomia me surpreendeu. Uhum. O que se lê muito em jornal é macroeconomia, né? Sim, verdade. O que você lê muito é taxa Selic, taxa não sei o quê. Uhum. Você lê muito ajuste de governo. Certo. Mas eu vi a microeconomia, eu achei fantástico o negócio. Sendo ou não, o mercado de carbono é micro demais. Sim, claro, mercado, né? Exatamente. Então, me apaixonei por micro, me apaixonei por macro. Eu acho economia um curso completo, gosto muito. Ué, legal, Saulo. Então, você é um cara que entrou querendo fazer economia e saiu satisfeito. Muito satisfeito. Eu acho que eu fiz a melhor coisa que eu tinha que fazer. Bom, a melhor coisa não da sua vida, provavelmente, mas... Não, tem coisa muito boas a se fazer. Eu com dinheiro no bolso, então, parei com isso, magnífico. Mas... E seus planos, pessoal, pro futuro aí? Tá. Vai continuar estudando economia, pretende, vai ficar só trabalhando, vai pro mercado. A minha ideia, acho que era. Eu não quero parar de estudar. Você não quer? Parar de estudar. Uhum. Tem que começar então, né, Sol? Ô, meu Deus, vou te contar, aquele aluno preguiçoso. Mas não para, não. Mas realmente, estudar é muito chato. Mas sim, é muito bom. Conhecer eu acho fantástico. Uhum. Não quero parar de conhecer, não, porque eu sei que o que eu vi é a pontinha do monitor. Opa. Eu sei que o que eu vi na graduação é a ponta de coisa mais legal, muita coisa. Um clara. Iceberg aí, né? Exatamente. Então eu não quero parar de estudar, mas eu também não quero deixar. Uhum. É uma coisa que me agrada muito também. Você não quer? Deixar o mercado, que é uma coisa que me agrada muito também. Inclusive tem aquele negócio chamado salário, né? Que é bom também, né? E ajuda magnificamente, é um negócio fantástico o tal do salário. Abre muitas possibilidades, se você comprar algumas coisas, você não conseguia, né? É muito bom. Não. Então a minha ideia é continuar trabalhando, quero ficar no mercado, mas eu quero sim. Não sei se é talvez MBA ano que vem, mas eu quero estudar para fazer um MBA. Tá. Eu quero trabalhar na academia, eu quero trabalhar na academia, Você quer trabalhar na academia? quero mexer com aula, quero dar aula, eu gosto de dar aula. Uhum. Isso que eu tenho muita vontade de fazer, mas também não quero deixar de trabalhar. Não, mas é, vem cá, não, pera, você está fazendo dicotomia que muito aluno faz. Você quer dar aula, que eu acho da aula, mas você não quer deixar de trabalhar. Vem cá, cara, você acha que eu faço o quê na vida? Você acha que eu dou aula de graça, cara? Pô. Não, de jeito nenhum. É, porque eu também não. É, inclusive, quero deixar aqui claro para os ouvintes que eu não dou aula de graça. Eu vendo aula pro meu empregador. Senão eu morro de fome. Como é que eu vou gravar uma entrevista com o Saulo se eu não tenho dinheiro para comprar um microfone? Ele não tem aí. É uma dificuldade. Energia? Não tem energia. Não tem nada. Não, mas é porque eu quero conhecer. Eu acho muito legal. Aham. Uhum. Você trabalhar em outro setor sem ser aula, sem ser muito bem na academia, uhum. Você passar alguma coisa pro seu aluno de fora. Uhum. Experiência de vivência. Então é uma coisa que eu quero. E também. Opa! Eu também eu acho que a criatividade, você conhecer outras áreas, uhum. É legal, são mais desafios, eu acho que abre mais isso. Então, que eu não acho que dar aula é um trabalho. Mas eu acho que eu quero fazer muita coisa, não sei. É, cuidado pra não tentar abraçar o mundo, hein? E depois você fica sem conseguir, né? Se o mundo estiver rico, então, sem flatulências, eu fico mais feliz ainda. É, mas eu acho que sem flatulências, olha, tem lá aquele remedinho, lá, como é que chama aquele remedinho que eu faço propaganda na televisão do estômago Luftal, da mulher? Luftal. O Luftal ajuda, viu? Mas eu vou te dizer que o blu, às vezes é inevitável, né? É, Luftal devia ser proibido, esse negócio libera gases, pelo amor de Deus. Polui esse negócio. Aí, só então fazendo sua campanha contra o remédio. Luftal, Como é que fala? Para resolver o problema de gases no estômago, porque no intestino, porque ele está mais preocupado em pegar o gás carbônico e fazer negócio com ele com o mercado de carbono. Né? Exato, se a gente conseguisse entubar esse negócio, isso é fantástico. Pelo né? amor de Deus. Isso, então não vai ter jeito, não. Olha, essa vai ser a entrevista mais fedorenta, vamos dizer assim. Que esse blog já teve, viu, Sal? Vai. Que bom, pelo menos já tem uma linha já. É, o único problema dessa entrevista é que tá sendo o som, né? O som é que tá um pouco complicado. Eu vou terminar por aqui. Né, e agradecer a você. Né, nós vamos continuar na linha conversando, falando mal de todo mundo, mas eu vou terminar a entrevista aqui, até para testar o som e ver o que aconteceu. Vou pedir desculpa para os ouvintes aí, pela minha. Esse problema do som não deu para superar hoje, mas eu acho que vocês vão se divertir. Né, bom, vocês vão se divertir depois que tiver gravado. Né, o som não teve jeito, não. E quem tiver sugestão, né, de outros temas para entrevistas e tudo mais, para a gente comentar, discutir aqui, é só usar o nosso e-mail, tá lá no site, né, o degustibusblog@gmail.com, nem eu tô lembrando. Mas, né, eu fiquei um tempo sem consultar o e-mail, mas agora eu consegui minha senha de volta e tomei vergonha na cara. Né. Então, só muito obrigado, né, pela. Adeus. Né, pela entrevista. Bom, é isso aí, gente. Até mais. Até mais.